Eu não quero mais te ver no mundo das drogas, nesse caminho sem volta. Mente vazia, já tô ligado. É, oficina do diabo, diabo. Mas você sempre procura o pior para poder preencher o espaço da sua mente. Agora vem, vê se se liga, me escuta e me entende. Não entre nessa bosta, o mundo das drogas. Um caminho com passagem de ida sem volta. Muito neguinho já viajou, fumou, cheirou nesta viagem pro além e nunca mais voltou. É por isso que eu suplico ter valor à sua vida. Na periferia, sua mãe, sua família. Não deixe se envolver, não desista de viver. Aonde quer que esteja, o que faça, Deus olha por você. Eu sei que a vida é dura, mas temos que ter um proceder pra recomeçar e podermos lutar contra as dificuldades da nossa sociedade. Aí, maluco, eu sei que é mesmo embaçado. É viver sem trampo e discriminado. Mas isso não é motivos para se tornar mais um droga. E se tratando de drogas, aqui é só atraso, é só buraco. Vixe, mais buraco. É muito triste ter que ver a dor de uma mãe que por causa das drogas teve o seu filho assassinado. E que hoje em dia só pode ser relembrado através de uma fotografia ou de um retrato. E o mundo das drogas, infelizmente, véi, aqui eu relato. É, aqui eu relato. Eu não quero mais te ver no mundo das drogas, nesse caminho sem volta. Eu não quero mais te ver no mundo das drogas, nesse caminho sem volta. Efetua o 5-7. O sistema se alegra, sorri, se diverte. O moleque que um dia sonhou em ser alguém, o desespero falou mais alto, se revoltou contra o bem. Não acredita na pombinha branca pedindo paz. Ele se afoga na carreira, pede bis, pede mais. Infelizmente mais um destino, mais uma vida deixada pra trás. Eu quero ouvir você dizer as drogas nunca mais. No bar da esquina, uma dose de conhaque. Na boca de fumo é mais uma perda de crack. É rotineiro desse jeito, a sua vida vai se passando, o mundo desandando e meus manos se acabando. Mas não, nunca é tarde pra desistir, ainda é tempo de parar. Pensar e refletir que o mundo das drogas pode acabar te dando fim. É, véi, te dando fim. Eu não quero mais te ver no mundo das drogas, nesse caminho sem volta. Guardiões do gueto, com todo o respeito. Se não usamos droga, então por que somos suspeitos? Um minuto de atenção aí, Brasil, eu vou falar. Não é pelo estilo que deve se julgar. Então vê se se liga e aprenda a respeitar. Só porque a pele é negra, você vem discriminar. O racismo e o preconceito, véi, tem que acabar. Eu só peço pra que Deus abençoe este lugar. E mostre sempre a molecada que a vida é melhor sem droga e sem arma. Sem se desandar, sem da polícia leva porrada. E sem ferro na cintura, mesmo levando a vida dura. E quem tem fé, a vida muda. E pode crer que Deus ajuda a estudar, trabalhar, viver na paz sem se drogar. Agradecer por ter sua mãe pra te abraçar quando chegar. Dali, de lá, sei lá, de qualquer lugar. Mas sem o beck na mente para não te atrapalhar. Infelizmente as drogas existem, então vamos parar para pensar. E nunca jamais, véi, pagar pra vacilar. No mundo das drogas eu estou aqui para relatar. Para relatar. Eu não quero mais.